depois de tanta dor que causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio o meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido. Vamos lá, família! Alô, família Colares! Esse é o novo Mega J Som! DJ Joel! Agora o show está completo! Eu tô aqui do lado, juntinho de você. Pare com essas brigas, não sei mais o que faço pra você compreender. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. Saiba que és meu anjo, você é meu bem querer. Então te digo, vem. Banda 007. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. É JSON. Agora aqui tá bom pra você. DJ Marcelo Mix, fazendo os melhores CDs do Pará e do Brasil. DJ Marcelo Mix, sem comparação. Ela me procurou só pra desabafar. Tava tão deprimida, só vi solidão dentro do seu olhar. E por que logo eu? Se eu sou sua ex, diz o que você fez. Ela disse pra mim que me lembra da noite que dormiu em casa. E quando amanhecia, te via deitada no sofá da sala. A blusa manchada cheirando a perfume que não era o seu. Ela não mereceu, cuida mais do que é seu. Quero um conselho meu. Olha mais pro seu amor, ela tá sofrendo e você não tá vendo. Tá deixando ela pra segundo plano, assim você tá judiando. Para, por favor. Do homem que ama, chega junto dela e leva ela pra cama. Ela só te chama, só quer teu calor. Olha mais pro seu amor. Banda LT, DJs Léo e David. Diz o que você fez. Ela disse pra mim que me lembra da noite que dormiu em casa. Quando amanhecia, eu te via deitada no sofá da sala. Com a blusa manchada cheirando a perfume que não era o seu. Ela não mereceu, cuida mais do que é seu. Quero um conselho meu. Olha mais pro seu amor. Jota Som de Colares, estremecendo agora. DJ Marcelo, posso usar

família de Colares.